E jogue as mãos pro ar, comece a balançar, que eu quero ver você dançar, dançar, dançar. DJ, aumente o som, que essa galera quer pular. E jogue as mãos pro ar, comece a balançar, que eu quero ver você dançar, dançar, dançar. DJ, aumente o som, que essa galera quer. gentlemen, please welcome this critical remix. Tangannya di atas.